Oh, paixão. Coladinho, coladinho, coladinho. Ah, o Ari, aquele beijão do pai. Portal do Arrocha. Digitei seu número do telefone, mas o dedo trava na tecla B. Não sei se desligo ou fico distante, ou se ligue mato logo esta C. Se eu te ligar, você não vai atender, mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? E aí, você vai? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai, só quero seu alô. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou, caí. É isso que eu sou. Chamadas tão atendidas, todas as loucuras já vividas. E chamou, até dá ocupado. E você apaixonada e do outro lado. Chamou, e chamou, até dá ocupado. E você apaixonada e do outro lado. Coladinho, coladinho, os homens sem sentimento. Quem vai fazer você sofrer daqui, paixão? Tá chamando, vai, atende, por favor. Tá chamando, vai. RPD Produções gravando tudo. Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Chamou, chamou. Alô, Valbo empresário! É isso que eu sou. Chamadas não atendidas, todas as loucuras já vividas foram esquecidas. Chamou e chamou, até dá ocupado. E você apaixonada e do outro lado. Chamou, chamou, até dá ocupado. E você apaixonada e do outro lado. Chamou e chamou, até dá ocupar. Me chamou Alô, rapaziada do Subaé. Os homens sem sentimento. Bruno, sonorização. Alô, Choluz. Qualidade. Ô, paixão doída.